Konnichiwa! Bonjour! Ciao! Aqui é Rafa Peck e uma segunda chance poucos têm. Aqui é o Lucario e a mente precisa de livros como uma espada precisa ser afiada. Bonito, hein? Yeah, bitch! Aqui é o Vegan e yeah, bitch! De novo, é. É foda, hein? E aqui está começando mais um Solta esse Gole, hein? Mas não, o primeiro, né? É, o primeiro. Já começamos bem. É o primeiro Solta esse Gole, hein? Que não vai ter esse nome, provavelmente, vai ser... Ouça, se quiser, porque tá aqui, tá, assista. E você não pode assistir algo que você tá ouvindo. Enfim, vai ser um podcast baseado em assuntos que a gente gosta. Como é o caso desse primeiro, que é sobre as séries que a gente gosta. E é isso. E se você, se você quiser assistir, seu merda, assista, porra. Isso aí, esse é o cara que gosta dos seus ouvintes. Enfim, vamos lá. Se ele for um nerd de verdade, ele vai ser obrigado a assistir. É claro. Você é um nerd. Se ele for um nerd jovem, ele vai ser obrigado. Ó, olá. Ok, vamos lá então. Você é um nerd, cara? Assista agora, então. Assista. Anda. Diga na HBO, rápido. Ou na Fox, tá? Na Fox não vai ser uma das séries que a gente vai falar. Uma das séries que a gente vai falar. Então qual virá ser a primeira? Então, a gente vai começar falando sobre The Walking Dead. E aí, o que vocês acham? Walking Dead, cara, é aquela coisa. Ele começou como um quadrinho, lá pra 2003, mais ou menos. E ele trouxe uma ótica diferente ao universo zumbi que a galera tava acostumada. É que explorava mais os dramas humanos e tal. Coisa que, na época, nenhum fazia, né? Até do Resident Evil, desses filmes de terror e tal, nenhum deles trazia a ótica de dramas humanos que The Walking Dead traz. Até então, é difícil você ver a drama humano que você vê no The Walking Dead. Mas... Eu pessoalmente, eu nunca vi, sim, nunca peguei pra ver o seriado de verdade, eu vi só os primeiros episódios. Eu não gosto muito de seriado, sendo sincero, eu vou ser criticado por isso, mas foda-se. É, mas eu comecei a ler os quadrinhos, eu tô gostando muito dos quadrinhos. E é isso. Esse que eu acho a minha opinião formal da série. Eu também vou ser odiado ao falar que The Walking Dead é uma série muito parada. Cara, eu só cheguei na segunda temporada, cara, quando eles ficam olhando pro celeiro. Será que tem zumbi naquele celeiro, cara? Pô, não sei. Mas olha, The Walking Dead, cara, é muito bom. Isso é verdade. Os personagens... Oi? É parado. É, não, mas é parado por causa disso, porque que tenta ser mais realista. Eu gosto muito de The Walking Dead. O ruim da série é que depois todo mundo consegue dar tiro na cabeça. Qualquer um, até de costas. Falou tudo. É verdade. E o silenciador do Carl vai ver só aumentando. Mas isso aí é na série, no quadrinho não tem isso não, tá? Isso, não tem. Falar. É mais violento na... Mas na nós quadrinho. Estamos falando de séries. Verdade, verdade. Ok. Mas eu, assim, eu não posso comentar da série de TV The Walking Dead por causa disso. Eu realmente não vi a série. Mas eu vi o início. E sendo sincero com vocês, o início da série é melhor que o início dos quadrinhos. Eu acho o início dos quadrinhos muito corrido em relação da série, que é bem mais dramático. O Rick saindo do hospital é bem sinistro, dele se encontrando com o... Qual é o nome daquele cara que me encontrou no início? O Shane. Não é o Shane, não. É aquele cara que ensina as paradas do mundo zumbi pra ele. Ah, aquele cara, sei qual é. Qual é o nome dele mesmo? Não sei, você sabe, Rafa? Não, é o cara que aparece no início, foda-se. Ele. Ele então. Até volta depois. Ele reencontra, na verdade. Então, ele. Eu achei mais o início da série melhor que dos quadrinhos por causa disso, que é. Eu achei nos quadrinhos muito corrido. Ele a série inteira é. A série inteira é. Enfim, é isso. Assim, a série na TV, cara, ela é meio assim, é o tempo todo na prisão. A primeira temporada é o tempo inteiro o Rick lá na prisão, tá? Zumbi. Aí tem um cara que ele encontra na jaula. Vou falar na jaula, porque é assim que prisioneiro deve ser tratado. Rafa, pega. Na jaula. Mas a prisão na terceira temporada? É, a prisão é só a terceira. Eu me enganei, então? Não era. Mas o Rick não sai na segunda temporada lá da prisão? Não. Não. Ele sai do celeiro, que teoricamente é uma prisão, aquela porra, porque é. 4 episódios lá acabou. Ah, então me enganei. Pô, mas é assédio, cara, porque eles chegam no celeiro de um velho, tá todo cuidado, eles chegam, ficam lá e, tipo, o velho é obrigado a deixar eles lá. Não, mas olha só, o detalhe é o seguinte, eles chegaram no celeiro... E o que aconteceu? Lá não tinha nada, né? Não tinha zumbi nenhum, né? Esse tipo de coisa. Só que assim, o Herschel ficou aquela porra, não, vou ter que expulsar eles. Mas porra, os caras estão armados, eles são gente boa, eles vão proteger a porra da fazenda. E o cara queria expulsar eles de lá, o cara ganhou na loteria, mano. É tipo pagar, tipo, os caras estão ali de boa, eles querem proteger o velho. Sem cobrar nada, tipo, é tipo Rio de Janeiro. Eles querem viver lá. Não é que eles querem proteger o velho. Eles querem viver lá, eles querem morar na fazenda. E eu, né? Verdade, eles estão procurando um lugar pra morar. É um acordo de benefício, entendeu? The Walking Dead é uma série de uma qualidade muito alta. Ela não é tão violenta quanto é nos quadrinhos, até porque não pode, né? Cada público. Censura da TV, cara. É um público diferente, cara. Os quadrinhos, a galera que lê quadrinhos, a galera que vê televisão, são pessoas completamente diferentes. Tô nerd. E é isso, entendeu? Eu acho que The Walking Dead é bem adaptado pro seriado e tal. Vale a pena assistir. Eu não gostei da série, sendo sincero. Apesar de eu achar bom, eu não sou muito fã. Mas eu leio os quadrinhos e eu gosto muito dos quadrinhos, muito mesmo. Inclusive, eu tô querendo parar essa porra desse podcast pra ler. Então, é isso. The Walking Dead, próximo. Assim, qual é o personagem que vocês mais gostam no The Walking Dead, assim? Cara, na minha opinião... Olha, não assisti seriado, repetindo. Sim. Mas olha, aonde? No seriado ou no quadrinho? Em seriado, né? Seriado. A gente tá falando de série. Seriado, cara. É o... Porra, o querido da galera é o Daryl. E eu vou nessa vibe. Eu tô junto com ele. O Daryl é o personagem mais foda do seriado. Isso é óbvio. Se você viu, você concorda comigo. Não tem personagem mais foda que ele. Ah, existe. É por isso existe, que... sim. Existe um ser a ser lembrado. Uma mulher. Que usa uma katana. Não, a Michonne não acho que o Daryl não. Que o Daryl é uma mini Daryl. A Michonne é muito boa, cara, na moral. A Michonne foi bem levada dos quadrinhos pra série. Isso é fato, ela é bem parecida nos quadrinhos e na série. Ela é muito boa, cara, na moral. Eu curti muito quando ela apareceu na série. A Michonne nos quadrinhos, ela é bem mais aproveitada. Apesar de ela ter sido bem carregada pro seriado, ela é bem mais aproveitada nos quadrinhos. Ela tem uma parada, ela ser esquizofrênica. Eu não sei se aparece no seriado. Sim. Que ela fala sozinha. Fala. Pior que ela fala. E tem uma outra parada que eu não sei se também aparece no seriado, mas é um quadrinho muito foda. Que é o fato dela carregar dois zumbis de estimação. Que é o ex-namorado dela e um amigo deles. É, do casal, entendeu? Isso aí, eu não sei se isso aí tem na série. Tem, ela carrega até com a Andrea. A Andrea tá meio ruimzinha, ela fica carregando os zumbis atrás dela. Por quê? Os zumbis atrás dela é tipo um repelente. Os zumbis não atacam ela. Eu sei. Também é uma parada pra lembrar. Mas ela não fez isso com o propósito de disfarçar os... É, isso aí. Ela fez com o propósito de realmente guardar as lembranças do mundo antigo. Uma parada meio simbólica. Uhum. Enfim, agora eu pensei, como é que ela viu a cara do zumbi e falou assim, é meu namorado, podia ser qualquer um. Não, de repente, sei lá, ela tava com o cara quando o cara tava infectado. E o cara mas conta, ela mesma fez aquilo com ele. Então, ela quebrou a boca do cara, verdade. É, porque ele não pode morder. Se não pode morder, não pode infectar. Então, quantos golems de 1 a 5 você dá pra... Nossa senhora, sério, for real. Qual o problema? Ah, você solta quantos goles? Depende do que eu comi. Dependendo do que eu comi, são vários. Então, não, sério. Três tá bom. É uma série boa. 3,5. Eu dou... 3 tá bom. Eu não dou nada. Eu solto 4. Solto 4. Tá bom, 4. Você não perguntou a minha opinião, infeliz. Você falou 3,5. Então vai, Lucas, tá qual é a sua opinião? Eu vou dar 4 e não 5, porque a série é muito calma. Eu acho que isso... Hã? Você falou, eu vou de 4 nessa série. Olha só. O Salto Santo agora é também conhecido como Show dos Estereótipos de Jovem Nerd, né? Porque é basicamente isso que eu tô vendo aqui. Eu vou falar de Roma. Eu não tenho como falar muita coisa assim, porque eu não assisti a série ainda. Roma, então, deixa eu pra vocês sei. Aí. Eu pra sei mim. Que é de Roma. Roma é uma série da HBO que todo mundo já viu alguma série da HBO, pelo menos, sei lá, já ouviu falar de Game of Thrones. Você não de viu Sopranos. O Roma é uma. Todo mundo que já viu a série da HBO sabe que é uma super produção. Tem atores excelentes, tem. A ambientação é muito pesquisada, a época é muito pesquisada. E no Roma não é diferente. Eles pegaram. Eles pesquisaram muito sobre tudo de Roma, a medicina, o militarismo, essa parada toda, e adaptaram pro seriado. A série se passa na época do Júlio César. Todo mundo conhece o Júlio César, né? Você não conhece o Júlio César? Eu conheço o... Júlio César foi o primeiro... Ele não foi... Pra quem não sabe, ele não chegou a ser... Tá. Então, ele não chegou a ser imperador. Ele foi uma transição, entendeu? O primeiro imperador mesmo foi o sobrinho dele, o Augustus. Que o primeiro nome dele era... Augustus era... Sei lá, era Augustus. E a série foca nele, no César, nele na época dele ser um militar, na época avançando pra era dele se tornar o líder da república, um ditador e tal, e o assassinato dele que culmina com a guerra civil do sobrinho dele com o Marco Antônio, que era general. A série é cheia de personagens fodas, mano. Tem dois personagens, que é o Tito e outro cara que eu esqueci o nome, que tem um tempo que eu não vejo, são dois militares da 13ª Legião, que é a Legião Pessoal do César e tal, e... Eles são a maior parte da história é contada através deles. E é muito foda, mano. Eles são personagens. Eles são tipo o oposto um do outro. Um é um cara. Aquele cara largadão, sabe? Aquele militar. Aquele cara porradeiro, fodão e tal. O outro é aquele cara mais rígido, mais sério. Eles são o contrário um do outro. Só que eles são amigos e tal. É uma série. Mano, é espetacular. Roma, se você gosta de Roma, do período de Roma, veja a série, tu vai gostar muito de Roma. É foda. Só isso. E como você foi o único que viu, que nota você dá de 0 a 5? 4,5. Por que não 5? Porque só teve 2 temporadas. Eles podiam ter aumentado um pouco isso, mas eu não vi a série toda, só pra falar, eu vi a primeira temporada inteira e o início da segunda, eu gostei muito. A primeira temporada termina com o César sendo assassinado. É um spoiler, né? Um spoiler foda da história. Acabou com a minha vida, cara. Mas, porra, acontece. Olha só, se você abrir a porra do livro de história ou a porra da Wikipedia, você vai ver que Júlio César morreu. Ué, que nem um puta pirata. O cara foi esfaqueado por 33 caras. Tá, vai. Entendeu? Gang então... Bang no... Júlio César. Nossa senhora. E foi isso que aconteceu. A série é boa, a série é foda e HBO vai pra isso. Se você é nerd e você quer ver Roma, cara, assista, cara. Por isso que o nome... Roma... Por isso que o nome do negócio é Assista Se Quiser. Se você não é nerd, você não assista. Mas dê uma olhada. Se quiser, porque não é televisão, é um podcast. É isso aqui. Continua aí. Agora a gente vai falar sobre um professor muito louco, né? Professor maluco. É o nome de sessão da tarde. Como todos os professores de química da vida real são, né? Eu não duvido muito que o professor de química, quando fale, ele é drogas, né? Então, vamos lá, pra Breaking Bad, vamos ver o que esse pessoal quer. Fala aí. Breaking Bad, seriado americano, como todos que a gente tá falando aqui, né? A gente gosta muito da cultura brasileira, como se pode muito. Dizer. Então, Breaking Bad é um seriado sobre um cara, um professor de colégio... É, colégio estadual. Ele é um cara... Ele tem aquela vida de professor... De merda? É, vagabundo. Professor público. É um cara que, apesar dele ser um gênio da química, você percebe isso no seriado, ele não é respeitado como um, ele é respeitado como professorzinho qualquer... Com os alunos filha da puta, que todo colégio é isso, né? Desculpa, vai ter. Exatamente. Enfim. Por quê? Tipo, eu solto o bullying. Então, aí o que acontece? No seriado, o professor, no caso, é o Walter White, é o nome do cara. Que ele é muito bom, ele vai... Ele estão... Tá tendo boato aí que ele vai ser o novo Lex Luthor, do novo filme do Superman. Walter Blanco. É verdade. Walter White. Esse é o Walter White. Walter Blanco. Putz, grilo. É, o pessoal da Warner tá vendo se consegue ele. Se não for, ele vai ser aquele cabeludinho que foi lá naquele. No filme do. Da rede social, do Facebook. Que não tem nada a ver com o Lex Luthor porque ele é careca. É, enfim. O nome dele é Brian Creston. Eu lembro desse... Eu vi esse cara no filme Rock of Ages com Tom Cruise. Eu lembro desse cara. Ele é um puta ator, velho. Enfim. É, no seriado ele tem uma esposa. Ele é casado há um tempo e tem um filho que estuda nesse mesmo colégio que ele dá aula. Ele vai ter mais uma filha que tá pra nascer e ele descobre que tá com câncer, cara. É. Então, é que ele entra naquele dilema do que eu vou fazer. Eu vou morrer, vou deixar minha esposa, vou ter aquele sofrimento de câncer, de posso ou não me curar, vou foder com a minha família, então o que eu vou fazer? Aí ele dá de cabeça nesse mundo das drogas. Um ex-aluno dele, ele é traficante e tal, então ele decide trabalhar junto com esse cara. E como ele é um especialista em química, né, ele é um cara, um gênio da química, ele fabrica a melhor metanfetamina do estado. Então começa a série dele, desse dilema dele ser uma pessoa boa, mas ele tá nesse mundo de criminalidade e tal, e, né, você meio que apoia o cara, porque o cara... Tem uma razão. O cara... Exato, entendeu? Você vê o background do cara, o que tá acontecendo com o cara realmente, você acaba dando razão pro cara. Isso é muito maneiro. A série tem uma qualidade excepcional. É uma das melhores séries. Foi eleita como uma das melhores séries dos Estados Unidos. E com muita razão, que é muito boa. Se você gosta de trama, de desenvolvimento de personagem, você tem que ver Breaking Bad. É muito bom mesmo. Breaking Bad pra mim, cara, eu assisto Breaking Bad, eu imagino assim, pô, se eu tivesse na cabeça daquele cara, eu faria a mesma coisa, cara. Pô, o cara tá fazendo por uma questão dele, ele tá pensando na família, tá pensando no problema que ele tem, na doença que ele tá desenvolvendo dentro dele, então a cabeça do cara fica... Tipo, não tem o que fazer. Era a única escolha dele. Era a única escolha. Ou eu ganho dinheiro e dou pra minha família, ou eu morro e fico pobre. Todo mundo morre e fica pobre, cara. Entendeu? Não de espírito. Enfim. Não. Enfim. É uma série de uma qualidade excepcional. Personagens excepcionais e tal. E é muito boa. Se você gosta de tudo que eu falei antes, você vai gostar de Breaking Bad. Se você assiste televisão aberta, Record, Globo e tal, na Record apenas, teve uma campanha Breaking Bad, que eles iam estrear Breaking Bad na Record, e começou a passar uma porrada de anúncio, cara. Todo programa tinha anúncio do Breaking Bad, tipo, andava a história de Breaking Bad. Alugaram uma van do Breaking Bad pra fazer uma publicidade. Wow. Eu achei meio exagerada essa parada, mas, né, Record. Enfim, é uma série boa. Ótimo. Então, tipo, se você vive na internet, você pode acessar o Netflix, cara, não tem problema. Verdade, a série tem no Netflix. E falando nisso, Netflix é um assunto muito bom de comentar aqui. Não tô fazendo jabá nem nada, tá? O primeiro podcast daqui. Mas o Netflix, ele é um acervo muito grande de séries e filmes. Se você gostar... Eu, por exemplo, assinei pro vídeo gratuito aqui, tô gostando pra caralho. Eu vi Poderoso Chefão. Finalmente, eu tô me vergonhando agora e vi o Poder do Chefão e foda. A maioria das séries que tem, a gente vai falar vai ter no Netflix. Exato, entendeu? Então, se você... Não todas. Tipo, Game of Thrones ainda não tem porque questões autorais da HBO. É, a HBO tem essa parada. Tanto Game of Thrones quanto Roma e também Sopranos, que é uma outra série que a gente vai falar, não, também não tem na HBO. Então, quer dizer, não tem Netflix, a HBO não permite a exibição desse tipo de coisa. Então, se você pretende ver, lamento muito. Dou 3,5 golems. Pro Breaking Bad? Breaking Bad, o 4. Eu solto 5 golems dentro dessa cinco. Série. Uau. É, confundi 5, com certeza. Muito bom. É muito bom, cara, na moral. Eu entrei naquele mundo mesmo, cara. Ok, né? Fui excluído. Só eu que fui crítico. Porque todo mundo é fanboy dessa droga. É, porque todo mundo reconhece a qualidade da porra dessa. Ok. Eu vi assim, muito brevemente, que eu dormi depois. Eu tava cheio de sono também. Todo mundo acha que The Vampire Diaries, né, Renan? É uma série teen, uma bosta, que só fica fazendo coisa de amor, mas não é isso, mano, não é. É o que então? Explica pra mim. Que preconceito da minha cabeça, fala aí. Essa série mexe com vampiro. Tem romance nela? Tem, mas os vampiros são realistas. Até que eles também zoam com o Crepúsculo. Cara, o vampiro tá lendo lá e fica reclamando. Pô, os vampiros brilham o sol. Nossa, que coisa idiota. E lá, tipo, tem tortura mesmo. Os lobisomens lá, eles sofrem. Eles quebram os ossos até se acostumarem a virar lobisomem. Porque os dentes mudam. Eles começam a quebrar todos os ossos que eles têm no processo de transformação. É tipo, a realidade, cara. É a realidade misturada com mentira. É a realidade? Você tem certeza disso? Você vê quantos vampiros e outros homens na rua, geralmente. A realidade do universo vampirismo. É porque o vampiro é um doppelganger, né? Aí ele se contorcendo até criar uma forma nova. Olha só, vampiro. Realidade, cara. Assim, falando desse mundo mitológico, é uma parada que varia de cultura pra cultura, entendeu? Sei lá, tem vampiros que são aqueles vampiros monstros que eu acho muito mais foda, tipo Drácula, Nosferatu. Então, o mesmo tipo de dente do Drácula é o que eles usam no The Vampire Diaries. Então, legal, maneiro isso aí. Eu nunca vi Vampire Diaries, eu tenho preconceito com esse tipo de série teen. Tenta ver, vai. A única série teen que eu gostei pra caralho, é um drama adolescente, a galera já deve ter ouvido, é One Tree Hill, aqui no Brasil é Lances da Vida, é muito bom, né? Depois eu comento sobre ela, continua aí. Então, como eu tava falando, o universo realístico, vampírico, ele se baseia bem nisso, porque é a realidade, cara. É a realidade do universo vampirístico, na verdade. Fala dos personagens aí. Então, os personagens, como... Vamos dizer assim, antes de existirem os lobisomens, como a gente diz na série, os vampiros também não acreditavam. Eles pensavam a mesma coisa que a gente. Ué, será que tem mesmo lobisomem nessa droga de mundo? Aí, tipo, é como se fosse um universo... Tipo, um universo, mas esse lobisomem não rasga a camisa e vira um lobo, não, né? Um cachorro de quatro. Não, não. Então, o que eu tava falando, no processo de transformação é torturador, cara. Eles passam por uma tortura insuportável. Eles vão quebrando osso em osso. É muito estranho, mas... Então, como eu tava falando, é a verdade, mano. É verdade. É aquele trocinho que o cara que gira a blusa, brilha e tá aí andando por aí com um cachorrinho. Maneiro. E uma mordida de lobisomem mata um vampiro. O vampiro vai ficar doente, vai ter alucinação. É muito... Então, na mitologia, eu não sei qual delas era, mas... Assim, na mitologia diz que os lobisomens estão aqui para proteger a gente dos vampiros. Uhum. E lá tem uma, vamos dizer assim, uma lenda que diz que o sol foi feito contra os vampiros e a noite contra os lobisomens. Por quê? O sol, os vampiros não podem andar por aí pelo sol. E pelo menos na The Vampire Diaries. E os lobisomens, quando é a lua cheia, eles se transformam. Ou seja, tem que ter um equilíbrio aí. Entende? Maneiro. E é uma guerra que acontece há muito tempo entre vampiros e lobisomens. Mas olha, quem são os vilões e quem são os heróis da série? São os vampiros ou os lobisomens? Então, é porque, cara, o nome é Vampire Dies, eu já não sei. Ué, Senhor dos Anéis, o vilão é a porra do Senhor do Anel. Do Senhor dos Anéis, isso aí mesmo. Então, vamos dizer assim, que não tem um bem e um mal. É tipo Breaking Bad. O cara vai fazer uma coisa ruim, mas tem um porquê disso. Tem um porquê pra ele fazer isso. Tipo, você não... Você não pode culpar ele por fazer aquilo. Sei, é meio assim, com a parada, dá um background pra cada lado e você escolhe qual tá certo e qual tá errado. É, porque é bem complexo, vamos dizer assim. Vai ter um ritual, você tem que matar 12 vampiros. E nesses 12 vampiros, se você matar eles, você vai conseguir. Tô inventando aqui, um anel que você pode andar no sol quando você é vampiro. Eu ativo, né? É. É o troféu. Só que você percebe que um desses 12 vampiros que você vai matar, metade é seus amigos. Aí você fica naquela coisa, pô, será que eu devo? Será que eu não devo? Aí vai ter uma outra pessoa que vai ouvir falar disso e vai fazer isso. Só que ela não vai ligar pra você, não vai ligar se tem seu amigo naquela parada. Entendi. Ela vai na frente e você fica, cara, de que lado eu tô? Será que... Qual lado é mais certo e mais errado, entendeu? É bem tenso. Ah, maneira. Tem uma ótica maneira. É, eu achei interessante. Não, eu jurava que era uma série de viadinha, né? Como muita gente acha. Eu não sou muito fã desse tipo de série, eu já disse. Mas eu achei maneiro essa história que você me deu. Eu achei. Achei maneira a dinâmica da série. Eu vou pensar até em ver. Pode deixar, Lucas. Eu dou Lucario, 4,5 pra série. Eu não dou nada porque eu não sei como é. É, vocês estão. Exatamente o que eu ia falar. Mas tá. É muito boa, é muito boa. Agora vamos ver se o pessoal sabe mesmo que essa série é antiga, tá repetida já. Mas Supernatural é conhecidona, velho. É conhecida, mas tá repetindo no SBT, cara, já não tô aguentando mais. Isso que eu tô mudando pra Warner, pra ver se tem algo novo. Eu gostei muito da série, mas, assim, tem um episódio que eu odiei, cara. Assim, a mulher era lobisomem, toda noite, lua cheia, ela ia lá e matava um. Aí eles chegavam na... É spoiler, gente. Toma cuidado. Eu não vou ver, não. Vocês que estão ouvindo. Vocês ouvintes, não assistam. Se você quer assistir Supernatural, não ouça. Então... Não, ouça mesmo, então, Supernatural, nesse episódio, eles vão na casa da mulher, ver como ela tá... Aí ela diz que não sei o que, não sei o que lá, e aí eles decidem que vai ficar com a mulher de noite enquanto o outro vai matar quem mordeu ela. Porque quem mordeu ela, se matasse quem mordeu ela, ela cortaria o selo do... É tipo um selo do demônio, mas aí corta o selo do lobisomem. Aí o que acontece? Eles tiram na cara e coroa. Aí quem fica? Aí o cabeludinho, mais cabeludinho, fica com cara. E o outro fica com coroa, cai cara. Tá. Aí rola aquele clima, né? Enquanto o outro mata o lobisomem certo. Aí ele matou. Aí teve o preço dentro do... Dentro do quarto da mulher, teve... Quando ele acordou... teve um videozinho lá. Só não pôde gravar. Quando ele acordou, a mulher tava olhando com cara de lobisomem pra ele. Tipo, eu vou te matar. Tipo, ela já poderia... com cara de lobisomem toda peluda. Ou seja, é hermafrodita. Mas, assim, continuando. Aí chegou no quarto... Aí ela se destransformou. Aí ela falou assim, me mata, porque eu não quero mais viver essa vida matando as pessoas. Aí ele fala assim, aí olha pro outro e fala assim, eu vou matar ela? não, deixa que eu faço isso. Aí ele fica assim, não, não, ela pediu pra me fazer. Aí ele foi lá, matou a mulher, eu não sei o que aconteceu mais. Ele saiu e falou assim, vamos embora. E aí, deixa então o corpo lá. Mate. É, deixa Santana, o corpo. Acabe com ela. É, só isso, cara. Aí eu fiquei bolado. Mas isso é sério. Você ficou bolado com o quê, cara? Porque, assim... Eu achei interessante, pô, teve... episódio, essa aí que falou. Tipo, esse episódio... É, ele tem um... É sempre assim... Eles encontram a mulher... Fazem alguma coisa com a mulher... Depois tem que matar a mulher... É sempre assim... Tem alguns episódios que são alternados... Tem uma que é uma garotinha... Que matou a família toda com... Com navalha, cara... Aí tava culpando o pai... Sempre tinha uma fotografia que... Toda vez que ela matava ou saía do quadro... Como fantasma... O pai olhava pra filha... Pra baixo... E era sinistro essa parte. Esse aí era maneiro. Esse eu gostei. Esse eu gostei de verdade. Então, o Supernatural, pelo pouco que eu sei, é uma série de dois irmãos, né? Os Winchester. Eles caçam demônios, né? Demônios e criaturas sobrenaturais. Mas tem motivo. Tem motivo. Eles são, vêm de uma família de caçadores, uma parada assim, né? Uhum, e o pai deles é capturado por demônios. Eu vou dar spoiler, o pai dele morre, tá? Eles descobrem que tá morto. Eles decidem, mano, mataram o nosso pai, vão matar todos os demônios que tem aqui. E assim vai a série. Então, a série, ela tem uma ideia maneira, que é pegar aqueles... É fazer aquela mistureba de deuses egípcios, deuses gregos, etc. E misturar com Deus, diabo, esse tipo de coisa. E é maneiro, é uma ideia maneira. Uma parada que você não vê muito na mídia de hoje. Eu nunca cheguei pra ver a série, não tenho saco pra ver 9 temporadas. Mas ela parece ser maneira. É maneira, é maneira. É muito maneiro, cara, na moral. Eu solto 4,5 goles. Eu dou... vamos dizer 4. Eu não dou porra nenhuma, que eu não conheço, sério. Se você está perdido, continue ouvindo esse podcast, porque agora vamos falar sobre Lost. Nossa senhora. A série perdida. Eita, a série que foi perdida no último episódio. É, eu só reparei uma coisa quando o avião cai. Que o pessoal bota a poltrona virada pra cima. Meio, as pessoas estão deitadas na poltrona. Aí bote seu assento para cima. Bote seu assento em pé. Aí o cara senta e fica retinho. Aí o avião se despedaça. Aí cai. Pá. Então, pelo que eu sei da... Fala, continua aí, Rafa Pet. Não, eu só não entendi essa parte, mas o resto é de boa. Então, pelo pouco que eu sei da série, é uma série de um avião, certo? Que caiu numa ilha, e a galera da ilha era... E lá eles... É meio parada meio náufrago, né? Eles ficam na mas ilha. Mas a ilha tinha pessoas ou não? Não, lá, é só eles. Da... É. Então, é só eles. A série fala sobre a sobrevivência da galera que tá lá, né? Isso. Certo. E eu também sei do final. Você provavelmente você já viu Lost, já deve ter ouvido falar do final de Lost. Que na realidade todo mundo morto. A ele é o purgatório. Certo? Esse é o final de Lost. Então ninguém sobrevive? Não, ninguém sobrevive. Cara. Esse não foi sei, ruim. Cara. Tanto até que tem gente que reclama. Quem fez o final mesmo foi o Stephen King, não foi? Então, foi o seguinte, ele sugeriu o final. Stephen King, pra quem não conhece, é um dos maiores escritores. Ele não é escritor. Então, não tem como não conhecerem, não tem. Exato, ele é um... Assim, você deve ter conhecido... Se você não conhece, você deve conhecer ele indiretamente. Ele escreveu vários livros que viraram filmes que você deve conhecer. Tipo, o Carrie a Estranha, o original que é o bom. É, Carrie a Estranha, o Iluminado, são exemplos de livros que ele escreveu e viraram filmes fodas. É, A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre, que muita gente não sabe que é do Stephen King. A Espera de um Milagre tem... Assim, Sonho de Liberdade. Stephen King. Ele é um ótimo escritor. e ele escreve 3 a 4 livros por ano, ou mais, porque ele falou uma coisa numa entrevista lá para um programa, que se ele se sente feliz escrevendo, e se ele não faz isso, ele se sente infeliz. Então... ele não vive sem escrever. Ele não Exato. Vive sem escrever. Então, cada história, o enredo do livro dele é muito bom. Então, eu recomendo que assistam, que vejam esse livro, leiam, voltando, é ótimo. Exato, a gente distanciou um pouco do assunto, a gente deve fazer um podcast, sabe, só sobre ele, porque é uma parada... É um marco da literatura. Uhum. E Lost, né? Foi ele que sugeriu o final de Lost, que é esse final merda, né? De todo mundo tá morto e tal. Apesar de eu não achar tão ruim a série em si. Mas a verdade, a gente não sabe, é o seguinte, que o Lost era pra acabar na... Era pra ter uma temporada só. Só que a série começou a fazer sucesso. O nego tinha que garantir o deles. Eles começaram a aumentar a série, entendeu? Apesar de ter ficado bom, o final ela ficou aquela coisa... Ela tem mesmo quantos... Acho que são 9 temporadas. Caraca. Eu acho que são 6. Eu acho que são mais, peraí. Não sei. Não, vai falando, mas vai falando como é que é. Então, era pra ter uma temporada só, entendeu? Pra ser uma coisa rápida. Só que a série começou a fazer sucesso, entendeu? Então, teve essa parada deles fazerem de novo, deles aumentarem várias... De aumentar a série em si. E no final ficou aquela coisa, né? Caricaturada, de final... Aquele final que muita gente não gostou. Apesar de eu ter gostado. É, até passou na Globo um tempo desse. Passou. Mas passa como na Globo... Tem no Netflix, passa. Se você quiser ver. Sem jabá, até então sem jabá, mas eu tenho no Netflix. Se você é da Netflix e tá ouvindo isso, se você quiser falar com a gente, entendeu? É. Eu lembro que passava um canal chamado Boomerang, cara. Olha. Boomerang, não um canal... Boomerang faliu. Boomerang não faliu. Ele foi comprado pela Cartoon Network, entendeu? Aí parou de passar série. Mas então, alguém sabe mais alguma coisa de Lost? Alguma coisa, uma curiosidade? Porque eu não sei muita coisa sobre Lost, eu admito o meu erro. Cara, resumindo. Todas as temporadas eles ficam presos numa ilha tentando sobreviver e na última eles morrem. Acabou. É só isso. É. Claro que a série... Porque não rola nenhum preço, não. Mas claro que a série tem uma profundidade foda, né? Tanto é que teve sucesso desgraçado. É porque explora aquele negócio do interior de você mesmo, sabe? Tipo, eu vou ajudar ele pro meu bem ou vou ficar só pra mim, consumir tudo pra mim? Meio The Walking Dead, né? Meio The Walking Dead. É, meio The Walking Dead. Só que numa ilha, hein? Sem zumbi. Uhum. Isso aí. Eu acho que até pior, né? É bem pior. Acho que até pior, porque eles ficam disputando entre si. É tipo animais disputando o mesmo território, entendeu? Mas aí você tem que botar na cabeça o seguinte, é uma ilha deserta. Eu faria a mesma coisa, vocês comigo numa ilha seriam muito fodidos. Só pra saber. Muito obrigado, Renan. Vocês dois seriam o mesmo morte pra mim. Então, esse é o nosso amigo Renan. E destrói o Renan. Esse é o nosso amigo Vegan Play. Exato. Tem uma série que passava na Fox, eu via, só que eu não sei como é que acabou. É Lie to Me. Que aqui em português comenta pra mim. Alguém já viu? Corta pra mim. Nossa. É uma série boa, pra caralho. E era assim, o plot da série é o seguinte, é um cara com uma empresa, ele tem a capacidade. Não é que ele tem a capacidade, ele tem um treinamento, ele consegue perceber quando você está mentindo ou escondendo alguma coisa, entendeu? Ele repara nas suas expressões faciais, essas paradas assim, e através disso ele consegue saber quando você tá mentindo, entendeu? Eu vi o trailer dessa série e a mulher mente pra ele e joga a mulher lá do prédio. Não, ele não, acho que ele nunca matou ninguém na série, velho. Ele mata sim. Mas é uma série maneira, é uma muito série boa. Ele é um jogo que poderia falar dessa... Do enigma da série é L.A. Noir, né? L.A. Noir. Que tem a mesma característica da série. L.A. Noir, L.A. Noir é assim. Só que o L.A. Noir, ele vai mais pro... Pra parada de investigação. Não, é realmente a mesma coisa. Da Gui, faz uma facial. Você já viu essa série toda? O Light Me eu vi 3 temporadas, só que eu não lembro como é que acabou. Acho que foi cancelada. Mas ela era não boa. Foi, ela não foi muito cancelada, boa. Ela foi. Ela acabou as temporadas, não tinha mais. Eu não cheguei pra ver. Eu não cheguei a ver o final, mas era muito boa. Tipo, mas é. Essa série, cara, ela foi. Ela é muito boa. Ela é pela foto. Então, se você tem medo, continua ouvindo. Ou não. É. Ou não. Ninguém sabe. Nunca se sabe se tem um fantasma atrás de você, cara. A primeira pergunta, porra. A primeira, eu olhei pra três agora. A primeira pergunta é: quem foi que viu o American Horror Story aqui de nós três? Eu só vi uma. Só fui eu. Vi umas duas vezes. Primeira temporada toda, cara. É uma série, eu. Sim, pelo que você vê nos trailers da Fox, é uma série bem pesada, não é? Ela tem um conteúdo pesado. Aham, é bem psicológico aquela série. Na primeira temporada já tem twistido, assim. Eu juro, depois que eu vi essas duas vezes, esses dois episódios, eu não dormi. Por é, dois cara, dias. É tensa essa série. É muito tensa, eu fiquei olhando pra minha janela o tempo inteiro. Dia. Minha janela ficou o tempo inteiro olhando pra mim, cara. Eu fechava o olho. É verdade, cara. A janela tem o olho do mal, cara. É bem tensa, sério, mano. Ok, continua aí. Tipo, então. Tinha um episódio, se não me engano, que a mulher tava toda noite. Fala logo o plot da série. Sim, assim, do que a série se trata. Porque, assim, ficar falando de episódio sem falar da série em si é meio. Do que a série se trata? American Horror Story trata de anomalias nas suas residências. Por exemplo, tô com tipo um fantasma aí. Esse grupo de galera. Esse grupo inteiro. É composta por 4, né? Uhum. Quatro, é isso a série? Quatro pessoas, é quatro pessoas. Não. É, composta por quatro pessoas. Não, a série é tipo aquele filme da câmera. É tipo Ghostbuster. É tipo Ghostbuster. É. Não. Pera aí. O American Horror Story, não é que. Não é, a primeira temporada não é uma família que foi morar numa casa e a casa é toda zoada. Ah, eu confundi então. Não é essa série, não. É outra. É pelo Discovery Channel. Depois eu falo. Porra! É aquele programa escroto do. Tô sentindo um gelado aqui na minha perna. É um fantasma. É esse programa que você tá falando? Não. É um grupo de galera que tem um monte de equipamento de. Então, caçadores de fantasmas. É, aquela merda. Isso. É maneiro, cara. Continua aí, fala aí. É essa série, aquela porra do Monster Quest. E tem uma outra, que é o do alienígena. É só. É tipo, é o programa inteiro os caras falando pra chegar no final. Eu só tenho certeza de uma coisa. Talvez. É sempre isso. Tipo o Mythbusters. É, não, o Mythbusters tem conclusão, pelo menos. Mas fala, Lucas, qual o plot da série? Cara, é assim, é uma história de horror americana. É, vamos dizer assim, cada temporada muda o tópico, tanto até que tem um subtítulo cada temporada, uma é Coven, outra é Circus. Então, tipo assim, vou ter que caracterizar uma temporada só por temporada, não dá pra caracterizar todos. Fala da primeira aí pra nego poder saber. Então, a primeira é o seguinte, tem uma família que acaba de se mudar para uma casa, só que não é uma família tão normal assim, porque a filha do casal pensa em suicídio. Caraca. E o casal é tipo muito brigado, porque o marido da mulher teve uma amante e teve um bebê com a mãe. É para de traição, né? Não, sério. Então, tipo, mexe muito com esse negócio de traição, ódio, raiva, rancor. E a casa, como é amaldiçoada, os espíritos brincam com isso e deixam esse sentimento que tá forte, mas forte ainda. Então, você vê aquelas pessoas te agindo, é tipo, é muito estranho, cara, é muito tenso. É uma série zoada, né, assim. É, pode ser dizer isso. É muito boa também, mas tem que ter mente forte pra ver. É porque é uma série pesada, né, cara? Mesmo pra quem tem idade pra ver a série, ela é uma série pesada. Você percebe, você vê o primeiro episódio e você percebe isso. Então, não é pra qualquer um. Se você não gosta desse tipo de... Até porque tem muita coisa satânica na série, então se você não gosta desse tipo de assunto, não é melhor ver não, mas é mania, é uma série boa. Se você quiser encarar a realidade como ela é, vê a série. Isso que eu digo. Caraca, jogou na cara da sociedade, mano. Eu chupa dou 4 na série, não dou 5 porque tá faltando temporada. Agora vamos falar de Terra Nova. Terra Nova? Não, sério, é o nome da série. Terra Nova. Você uma... é maneiro ou não? Então, eu vi a primeira temporada porque foi a única que teve. Cancelou essa droga. Foi cancelada, apesar de eu achar muito boa. Eu gostei, cara. Eu também achei muito boa. Assim, na série, a série é futurista. Né? É sempre futurista. E nessa série, a galera vai... No futuro, 2100 e pouco, a Terra tá na merda. Como sempre, né? A Terra poluída, tá sempre... Poluída, né? Tá sempre... Exato. E eles abrem um portal temporal dentro da Terra. Na Terra em si, abre um portal temporal. E eles usam esse portal temporal pra voltar pra Era dos Dinossauros. Uhum. E lá eles querem reconstruir o mundo, entendeu? Querem fazer uma colônia no passado. E lá eles querem, né, viver lá. E é o que eles vão criar várias linhas temporais, acredito no que eu tô falando. Eles vão repetir o mesmo erro que eles cometeram. Exato. E esse mundo que eles estão falando é tipo a China, que não consegue ver o pôr do sol, que é muita poluição? É, mais ou menos isso. É a tecnologia avançada pra caralho e... Só que todo mundo tem que usar máscara, tipo, tóxico nível extremo. É, isso aí, entendeu? Ah, entendi. Mas é uma série boa. É, uma fruta já vale 1000 diamantes já, porque é muito raro achar fruta. Não é da série? É, Terra Nova. É, e o engraçado é que eles não falam New Earth. É, Terra Nova. É Terra Mas não Nova. É New Earth, é Terra Nova que Terra eles Nova, falam. Terra Nova. É porque ela é latim. Uhum. É, deve ser, né? Se você já viu essa ficha, você nunca viu 24 horas, então, né? Como é que é? Sem ficha. Eu sei, eu sou uma Muita ficha gente... do... Muita gente compara o Jack Bauer com o Sam Fisher, mas não sei, eu acho que ficaria empatado se fosse uma luta. Eu acho, o Sam Fisher é o Jack Bauer é mais realista, né, cara? O Sam Fisher é um personagem pro videogame, então... É. Quando lançar o filme do Sam Fisher vai ser maneiro. Ou não, né? Porque o filme do videogame geralmente é uma merda. Ó, o Hitman foi maneiro, cara, eu gostei. Não tanto maneiro assim. Enfim, continua aí. 24 horas é uma série com Jack Bauer, nosso amigo Jack Bauer, né? Que é um agente que resolve tudo em um dia. Uhum. Né? Ele tem 24 horas pra resolver todos os casos de todas as temporadas. Cada temporada tem um caso de 24 horas. Pô, exato. E eu ia ficar... Pô, se eu fosse o Jack Bauer e resolvesse tudo em 24 horas, meu irmão. Cara, eu seria o mestre. Não igual Peter Coyote. Não igual Peter Coyote, mas... você se não... trata você... da... Cara, ele faz muita coisa. Não dá, ele faz muita coisa. O Jack Bauer, ele tem 24 episódios. É. Caraca, que merda, hein? Pô, eles fizeram o tamanho do episódio sobre um dia. Cada um dia é uma missão. 24 episódios são 24 dias. Não. Não, jovem. Cada episódio é uma hora. Não, eu tô falando. Sim. Cada episódio é um dia, cara. E um dia, não é porque um são dia. São 24 episódios que cobrem 24 horas de um dia de vida de Bauer, do Jack Bauer. Então, cada temporada corresponde a um dia. Mas ele só tem quantas? Ele tem quantas temporadas? Duas? Não, tem 7 ou 8 já. Cara, eu só assisti 2. É muito pouco, cara, que eu assisti. Eu ainda quero assistir mais. O Jack Bauer é muito bom, cara, na moral. Uhum. Se ele fosse meu pai, eu não seria aqui. Com certeza. A maioria das pessoas não gostam de série parada. E 24 horas é o oposto disso, o oposto mesmo, porque... É cara, dinâmica. É muita adrenalina. É dinâmico. É tipo aquele filme Adrenalina, que o cara não pode ficar parado, senão ele morre. Caralho. É muita adrenalina. É tipo aquele filme Adrenalina, né? Então. O filme é Adrenalina mesmo. É. O cara fica no meio de um barco chinês lá. Caralho, cara. Sério? É sério, pra ele recuperar a adrenalina. Se ele parar, ele morre. É muito sinistro, cara. Mas 24 horas é pura, me deixa nervoso, cara, na moral. Uhum. Deixa muito nervoso, que é muita ação. De ver o próximo episódio, mas isso que é bom dessa série. O bom dessa muito série bom. É que deixa você com, tipo, nervos à flor da pele. O que vai acontecer? Pô, uhum. Capturar não sei quem. Como é que o Jack Bauer vai chegar nesse lugar? Onde é que ele vai? Como é que ele vai fazer tudo? Mas eu descobri que ele precisa de certas pessoas também pra achar... Os caras. Precisa de uma mulher pra achar os caras, tá? E não tipo, é só ele é não é aquele troço de vamos respeitar as leis. Leis pra eles não é nada. Ele vai na violência. No interrogatório, ele tranca a porta, quebra a câmera e vai na pancada do cara. E por que a agência não demite ele? Porque eles sabem que eles precisam de um cara assim pra conseguir resolver o crime. Precisam de um cara violento. Entendeu? E o Jack Bauer é o cara certo pra resolver tudo em 24 horas, cara. Pô, essa série foi muito bem pensada, eu dou... Foi. Peraí, foi muito bem pensada. Parabéns 24... pro cara. Na moral, foi muito bem pensada, de um agente que resolve tudo em 24 horas. É melhor ainda do que o James Bond. Uhum. Mas o Jack Bauer não é um espião, não é? Ele é um cara do governo, não é? Não, ele é um espião, sim. Ele é um espião? É, tanto até que ele não gosta do Pentágono. O Pentágono não gosta dele. Então. Ok. Eu dou 3,5 golems. 3,5 golems pra ele. Meus golems variam de 4 a 3,5, cara. Okay. Eu vou de 3,5 no golem. Game of Thrones. Eu só vi 5 episódios dessa droga, hein, mano. E eu não vi. Apesar de eu querer ver, mas... Sim. Né? Quem vai ficar bolado com a gente são os ouvintes, então foda-se. É porque, assim, eu tentei ver, cara, só que na HBO só tem da quarta temporada pra cima e eu realmente... Eu quero pegar desde o início. Então... Tipo, é uma série adaptada do livro de George R. R. Martin. É uma série de 5 livros e cada livro é o tamanho de uma caixinha de som. É o maior. É um livro grande. O maior, que é mais ou menos 600 páginas. Mais ou menos 600, 700 páginas por livro. Porque série é muito grande, é muito boa, cara, na moral. Eu só vi uma parte que eu ri muito. Que o cara chega assim, eu não sei quem é, mas ele chega assim, eu vou chamar ele de Lannister. Lannister, esse pior, eu vou chamar ele de Creuza, porque eu sei que tem um Lannister dentro da série. Creuza, você é muito burro, né? Aí ele falou, eu prefiro, aí a Creuza falou assim, eu prefiro não ter cérebro e ter duas bolas. Aí o cara, hã? Tipo, eu fiquei meio confuso, que eu peguei no meio da série, no meio do capítulo. Aí eu já não sei o que tava acontecendo ali. Aí ele falou isso. Pô, como é que é? Eu não preciso ter cérebro, só preciso ter duas bolas. Só isso. Aí o cara ficou olhando assim pra cara dele. Igual, de tosco. Tipo, mas a série é muito boa. É bom. Eu vou tentar ver, eu tô tentando ver. fala sobre o mundo medieval, né, cara? É, e tem dragões também. É uma parada meio... É fantasiosa, né, cara? Mas é maneira. Não tô falando que é ruim, no tá? Livro falando... dele, no livro dele tá escrito, é literatura fantástica. Mas é exatamente isso. É uma literatura que você... Por exemplo, você que não assistiu ainda a série, assim, na HBO, se você ler o livro, você vai querer imaginar as coisas. Tipo, o que tem ao seu redor, o que tem... É, por exemplo, tem uma pilastra na sua frente. Pô, você vai imaginando toda a imagem, todo o cenário, cara. É muito realista, cara, essa série. Eu recomendo que seja. Não, realista não é, né, porra. É uma série boa. Assim, realista no universo medieval, vai. Exato. Realista no universo medieval, isso. Tem muita coisa assim parecida. É uma série, se você gosta de Skyrim, é muito recomendado, porque é basicamente Skyrim. Sim, o do Joaquim. Dragões. Diga. Você já viu, nesses 5 episódios aí, você viu alguém tomando uma flechada no joelho? Não, caramba. Infelizmente não vi. Tipo, é porque... Por que a flechada no joelho? Alguma coisa estranha flechar no joelho? Explica, Renan. Explica, então, mesmo. Na cultura nórdica, tem essa parada de quando tomar uma flechada no joelho significa se ajoelhar, que se referencia a se casar, entendeu? Eu tive que me ajoelhar pra me casar. Então, tomar uma flechada no joelho seria... eu teria que me ajoelhar pra me casar, entendeu? Pra pegar a aliança. Então é isso. Aventureiros pra se casar, hein? É por isso que no Skyrim aparece tanto essa parada, porque não tem um psicopata que acerta só o joelho das pessoas. É um cara. É porque eles se casaram, por isso que eles pararam de ser aventureiros, entendeu? Ah, entendi. Então é por isso que existe o negócio da flechada no joelho. Então tá, a gente vai ficar por aqui, né? Aqui é o Rafa Peck e sayonara pra vocês. Aqui é o Lucaro. O revoar para vocês. Vegan, se há, Obits.